Criador na terra e céus, que com poder tão vasto e eficaz, eu nos salva céu e plena paz. Glória e louvor ao Deus de amor, com fervor, sinceramente, glória ao Pai onipotente. Glória ao Filho onisciente.